Aqui é a Bárbara, do Filhos, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O capítulo de hoje fala: Estou ocupada agora, disponível para amar. Se você está andando na rua e de repente, sem querer, esbarra em alguém, qual é a sua reação? O normal é sempre pedir desculpas, não é? Em casa, com nossa família, nem sempre é assim que agimos. Muitas vezes temos uma grande facilidade de lidar com pessoas que acabamos de conhecer. Conseguimos ser gentis, doces nas palavras e nos colocamos à disposição para ajudar. Mas cometemos o erro de achar que as pessoas que estão mais próximas de nós devem entender nossas atitudes rudes, nossa falta de paciência e não nos preocuparmos se estamos ferindo ou magoando a pessoa que mais nos ama. Quantas vezes nossos filhos vêm até nós quando estamos preparando a comida ou arrumando a casa? Enfim, fazendo alguma coisa que toma o nosso tempo e logo queremos dispensar aquela pessoinha que somente quer um pouco de atenção. Às vezes colocamos nosso esforço em coisas muito menos importantes que a nossa família, as pessoas que nos amam e nos damos conta do que realmente estamos perdendo. Perdemos o tempo de ser carinhosa, de dizer um eu te amo ou um obrigada, de dar um sorriso ou de falar o quanto cada pessoa é importante para nós. Em vez disso, agimos com dureza e não percebemos o quanto isso machuca os nossos queridos. A família é o nosso maior bem. Diga ao seu filho que você o ama. Peça desculpas se você foi muito rude. Volte atrás se foi injusta. Não deixe que as pessoas que você ama fiquem sem saber disso por suas palavras e atitudes. Isis Regina, de mãe para mãe. Nossa grande correria do dia a dia, a falta de tempo, é desculpa para tudo. Sabemos muito bem quais são as nossas responsabilidades, mas não devemos abrir mão do que é importante. Devemos estar focadas sempre para não perdermos a direção. Quando sabemos priorizar o melhor, sempre temos tempo para boa parte. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41-42. Assim como Maria, que deixou seus afazeres e escolheu a boa parte, temos de saber escolher. Os resultados são visíveis na vida de quem faz essa escolha. Amém? Bom dia e até amanhã.